controle. O azul 27. 1-2, já mantenho o sinal 1-7-0. Teste 2-7-1-2. 3897, decola ao 820, controle Salvador 1208. 1208, 3897. Boa noite, 3897. Boa noite, 3897. Contato radar na decolagem, suba nível 320, saída da El, transição Mótiba. 320, da El, Mótiba, alguma possibilidade de voar da El ou Mótiba? Tá, 3897. Oi, Leda. Leda, muito obrigado. Autorizado a posição Ognave. Autorizado pro de Ognave, muito obrigado, tá 3897. 3213, cópia. 3213, Brasília, aprovado nível 3620, via Pesulono 7. Decolatão 10, curva direita, subida Arbor. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5162, controle Salvador, 120, decimal 8. Barretson 3283, chame pronto, pushback, acionamento. Prossiga. Sinti mantém 170, por gentileza, você vê como coordenar a proa do Alfa. Alfa Romeo 363 pro 2792. 2792, está a 5 milhas da posição Conde. Serviço radar está encerrado, chame o controle da Aracaju 120, decimal 3. 203, obrigado, 2792. Salvador ground, ocean air 269, request push and start, down 03. Third push and start, my 6259, and report to rest for taxi. Roger, push back a little bit, I'll call it back for taxi, 6269. Sete, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 125, 133, 95. Eu 200? Afirmo. 2781, conquista aprovada nível 200, 200. Decola da 10, curva à direita, subida Arbor. Elefa. Após Elefa, direto ao Pilor. Moscou, Bali, Moscou, Romeu, Apiló, voa direto, Vitória da Conquista. Aciona transponder 5164, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado nível 200 para Vitória da Conquista, decolada 10, primeira curva à direita, saída é Arbor, Eletra, Opla. 5164, transponder 1208, controle, Azul 2781. Correto, Azul 2781, no parte 3, chamação, pushback, acionamento. Parte 3 a chamar. Salvador ground, Ocean Air 259, request taxi, we have 140 on board, and alternate galleon, we have 5 hours and 30 minutes of clearance. Roger, Ocean Air 259, approve taxi by engine alpha to holding point 110, contact tower 118.95, altimeter 1017, and have a good flight and good night. Roger, send your ride via engine alpha, hold short, 1810, tower 1895, and 81017, 2569. Alfa 32, Alfa 3. Alfa 32, autorizado, pushback, acana. Salvador Tower, good evening, Oceaner 259, ready for takeoff. Oceaner 6259, clear, line up and take off, runway 10, wind 090 degrees 07. Roger, line up and take off, runway 10, 259. Channel 6259 airborne unit 380, contact Salvador departure 120.8. Roger, Salvador departure 120.8.6259. Salvador departure control, Oceaner 6259. Oceaner 6259, climbing maintain flight level 360 via dial faster. 6259. Roger, climbing flight level 360 dial departure, as possible to fly the red dial. Maintain dial faster. 6259, climb via dial departure. Roger, performing dial departure, climbing via 360, 6259. Só aguardo autorização, Gol 645. Aguardo. Salvador, azul 2781, puxa acionamento, passe 3. Aguarda autorização, azul 2781. Aguardando 2781. Salvador, são 3197, quem te dá a informação? Romeu? Solicitou 340 para o Galeão, pronto para a copa, autorização na posição 3. Já 3197 para o Galeão, confirme se é transporte de ovos vitais. Afirmativa. Galeão aprovado, nível 340 via Upper November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme, Moussu e após conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Irumi, Índia Romeu Uniforme, Mike Índia Irumi. Aciona transponder 5173, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado nível 340 para o Galeão, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Elmeda, direto em Irume. Super 98.7 até Moço. Transponda 5173, controle 208, tanto 397. Correta 397, portão 62, achando que pronto, puxa back, funcionamento. Camará? Já 3283, pronto para o sexto confuso, sente muito a bordo, 3 horas, puxa back. Manda 3 pessoas a bordo, 178. Afirmou. 3283, autorizado táxi via pátio principal, Índia e Alfa. Ponte 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5. Altímetro 1 no 0, no 7, bom voo e boa noite, na 3283. Pátio de Alfa, ponte 0 no 0, no 8, 0 no 3. Channel 6259, cover 6-10 at frequency 1251. Roger, receipt central 1251, Ocean Air 6259, come on. 95, altímetro no 0, no 7, bom voo, boa noite, Gourmet 45. Estimativo, vamos esperar a chama Torres 2195, 1017, obrigado, agora. Para o táxi azul 2781, 68 a bordo, autonomia de 310, apenas Salvador. Pátio 3, Pátio Central, Índia e Alfa, quanto espera no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 7, bom voo, boa noite, azul 2781. Pátio 3, Pátio Principal, Índia e Alfa, quanto espera 1845, azul 2781, boa noite para você também. Voo no 645, autorizado a linha de colapso da 1-0, vento 090 graus 079. Autorizado a linha de decolar na 1-0, voo 1-645. São 3283, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter pistão no zero, são 3283. Boa, azul 2781, se aproxima do ponto de espera, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, azul 2781. No 645, decola os 51, no controle Salvador 1208. Salvador 208, boa noite. Foi Salvador, boa noite, voo 1645. Voo 1645, contato radar, na decolagem, atenção 3620 via saída da EL. Partido 360 via da EL, voo 1645. Ocean 3283, autorizado decolagem, vento 090 graus, etc. Ocean 3283, autorizado decolagem, está bom? Ocean 3781, autorizando alinhar e manter pistão na zero. Alinhar e manter na zero, 2781. Ocean 3283, decola ao 53, controle Salvador 1208. Ocean controle Salvador, na 3283, boa noite, até a próxima. Bom voo. Controle Salvador, boa noite, na 3283, passando por 1500 pés, arbor de leva. Ocean 3283, suba e mantenha nível de voo 3620 via saída Arbor, vigilância. Subir, sobe, mantenha voo 3620 na saída Arbor, tá? 3283. Taxa 3197. Camarada. Azul 2781, autorizado, decolagem, vento 090 graus, 090. Azul 2781, decola 56, controle Salvador 1208. 208, boa. Pro Salvador, Azul 2781, decolado na árvore. Azul 2781, no contato radar, suba e mantenha nível de voo 200 via saída árvore. 200 árvore, não cumpre o gradiente, pode desconsiderar o 3000? Está cancelada a restrição de altitude, porém, bem provavelmente seja vetorado para evitar tráfego na chegada. Ciente, então, 200, se for vetorado, está ciente, Azul 2781. Ocean 3283, solicita agora para o Gilero, vai conseguir coordenar, por gentileza? Ocean 3283, autorizado a leva. De Lefa, tá? 3283, muito obrigado. Texas mantém nível de voo 050 via chegada Mari 1017, ajuste. 1017, ajuste para 050 via Mari. Quanto tudo direto para o Mantém perfil dessa via chegada 1017. Tá, mas eu preciso. Ano, ano, 68. Chame Recife na frequência 1251. Recife 1251, ou 1645. Obrigado. Centro Recife, são 3283, boa noite, até a próxima. Autorizado linha ainda com a pistão no 021-00-099. Autorizado linha, tem que falar para o 021-099. 021-099, confins, aguarde só um minuto de cópia. Prepare Arbor Elefa. Arbor Elefa. A frescura, 099. Desse mantenha 2000 pés livre aliança cujo localizador 2017 o ajuste. Foi para estabilizado 1968. Azul 2781, foi Elefa. Foi Elefa 2781. Controle, boa noite, Opa. 3197. Papa Zulu 2-1, decola da 1-0, curva direita, subida Arbor. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor, após Elefa, após Elefa, direto Nitibu, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, Nitibu. Após Nitibu, prossegue na Pezulu 2-1. Aciona 5405, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado com PIN 360, via Pezulu 2-1, decola 1-0, direita após, saída Arbor, Enefa, após Enefa, Nitibu. Após Nitibu, intercepta a Pezulu 2-1. Aciona 5405, 1208, ao controle 1099. Correto, vou no 099, portão 08, chame pronto pro chuveiro de funcionamento. Pra chamar, 099. Zero 5, excelente, Castelo, se eu estiver a pé para 4.000 pés, ajuste na 097. Controle? 3197, super restrito a nível 320, 30 pro de Dexo. 320 restrito, na proa de Doxo. 099, pushback, portão 8. Clear, chame táxi, bono 099. 168 a bordo, 2:57. 3395, boa noite, obrigado. Pessoal, Índia e Alfa, altimetro 10, torre 198, decimal 95, altimetro 10 no 7, bom voo, boa noite. Bateu, Índia, Alfa, posiciona 1895, graças, boa noite, conta lá. Boa noite, voo 1968. Voo 1968, pouso autorizado, pistão na 0, vento 100 graus, 0612 de nós. Liga pouso 10, voo 1968. Azul 2781, no chame Centro Recife, na frequência 1260, eterna 1:28:8. 260-288, azul 2781. Salvador, boa noite, 1099, tá bom? Onde é 0, 1099, tropa? Gol 1099, boa noite, está autorizado a alinhar e manter pistão 1 no 0. Alinho, mantém 1-0, gol 1-0, 99. Boa noite, controle, boa noite, 66. Boa noite, 66, tem indicação da sua vez chegada a mara para o nível 050, ajuste no 097. Uno 168, solo ao 14, livre a pista, solo 1211. 211, vai chamar, vou 168. Salvador, boa noite, 168, celebrando. Uno 168, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, comprou o portão? 62. Meia dúzia, obrigado. Gol 1099, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 0-8-9. Inicial no 099.